Eu quis voar além do sol, quis encostar a mão no céu e me perdi na imensidão. Tentei voltar, mas não achei terra firme pra pisar, e assim fiquei sem direção. Foi tarde pra me arrepender, nessa distância de você eu te perdi de vez pra sempre. Nada que eu faça irá mudar, já tem alguém pra te cuidar e não vai te deixar como eu fui capaz. Deixei você, nem mesmo sei dizer porquê. Troquei o seu amor por nada. O que fazer se eu choro sem te esquecer, com a solidão dando risada? Foi tarde pra me arrepender, nessa distância de você eu te perdi de vez pra sempre. Nada que eu faça irá mudar, já tem alguém pra te cuidar e não vai te deixar como eu fui capaz. Sei dizer porquê, troquei o seu amor por nada. O que fazer se eu choro sem te esquecer, com a solidão dando risada? Deixei você, nem mesmo sei dizer porquê, troquei o seu amor por nada. O que fazer se eu choro sem te esquecer, com a solidão dando.